céu a estrela vem brilhando, nas águas o amor refletindo. Ai, ei, eu, Oxum, de alegria estou sorrindo. Ai, ei, eu, Oxum, de alegria estou sorrindo. Também na cachoeira tem a força da Oxum. Oxum é minha mãe e meu pai é Ogum. Também na cachoeira tem a força da Oxum. Oxum é minha mãe e meu pai é Ogum. Ai, ei, eu. O céu a estrela vem brilhando, nas águas o amor refletindo. Ai, ei, eu, Oxum, de alegria estou sorrindo. Ai, ei, eu, Oxum, de alegria estou sorrindo. Também na cachoeira tem a força da Oxum. Oxum é minha mãe e meu pai é Ogum. Também na cachoeira tem a força da Oxum. Oxum é minha mãe e meu pai é Ogum. Ai, ai, ai.